São duas palavras. Você só tem que escolher uma. Só isso. Cansei de esperar que você acordasse um dia e quisesse voltar. Eu tentei. Nossa briga tá muito recente, dá até pra entender. Saudade que vai me acabar. Durmo, acordo com você. Sonhei que ia perdoar. Seria bom tudo voltar. Diga agora se é sim. Se um dia quisesse voltar, eu tentei. Nossa briga tá muito recente, dá até pra entender. Saudade que vai me acabar. Dorme, acordo com você. Sonhei que ia perdoar. Se um dia quisesse voltar, e quisesse voltar pra mim, pra mim. Sim ou não? É só você escolher.